Estou a chorar e a clamar, mas não consigo enxergar que estás aqui para mim. Tu és meu Deus, és meu refúgio, força do meu ser, luz do meu viver. Tu és minha paz, és meu abrigo, o ar que eu respiro, quero senti-lo. Vem me ver uma luz lá no fim. É, sei que eu vou prosseguir sempre ao teu lado, vencendo as minhas provações. Tu és meu Deus.